Você está prestes a ouvir Máquina Você dizia, meu filme de terror preferido é... Shocker, tá ligado? Ele fala, desculpa, não assisti. Não assisti. Desculpa, não vi. Vou te matar por isso. É. Vou te matar por isso, porque você tá vendo um filme muito obscuro. Né? Não, pô, é terror, cara. Não é terrível, não. Esse é o primeiro Máquina Mistério, podcast sobre literatura, cinema, história em quadrinhos e tudo coisa que a gente... Coisas estranhas pra gente esquisita, né? Coisas estranhas pra gente esquisita. Meu nome é Felipe, aqui do meu lado temos Felipe e do meu outro lado temos Jonatas. Sou eu. Nosso primeiro programa vai ser... A gente discutiu bastante, né, e... Mas por causa da ocasião do falecimento do grande diretor Wes Craven. Wes fucking Craven. Roteirista. Isso, um grande artista. Grande pessoa. Um mestre. Homem. Ser humano. Que mulher também. Ele é um conhecido diretor de cinema de horror, então a gente vai falar sobre a sua obra, sua vida, seus sonhos, suas fantasias. Vamos lá. O cara começou em 1972. O primeiro filme dele foi O Aniversário Macabro. Aniversário Macabro, The Last House on the Left. Exatamente. Que o cara fez a sua estreia mundial no cinema. Eita porra. Estreia mundial maravilhosa. Filmaço. Agora sim, não foi o primeiro emprego dele. É verdade, eu sou escroto pra caralho. Porque, ó, ele trabalhou como taxista e como professor de humanidades na Universidade de Clarkson. É um homem sério, né? Um homem sério, um homem honrado, grande ser humano. Formado em literatura inglesa, psicologia e filosofia. Um exemplo. Top. Foda. Muito top. Extremamente. Bom, o que falar, né? O que falar dessa pessoa, né? Que eu mal conheço e já considero pacas. Wes Craven, esse filme Aniversário Macabro, ele é um marco do cinema de horror, justamente porque ele trouxe... Na verdade, ele não foi o primeiro filme que trouxe o elemento realista pro horror, né? Mas ele é um dos filmes que explorou o lado mais violento e brutal no cinema exploitation. Com certeza. Essa tendência já vinha com o Peter Bogdanovich naquele filme Targets, né? Enfim, em 68. Mas em 72 ele meteu o pé na porta e fez um filme que, por incrível que pareça, é um remake, entre aspas, de um filme do grande diretor sueco Ingmar Bergman, A Fonte da Donzela. Com direito a balão estourado. Com direito a balão estourado com criancinha. Da criancinha, né? Uhum. É um filme... interessante, não é um filme bom, mas é muito bom também, porque ele explora a própria ruindade. Já assistiu, Felipe? Já assistiu? Qual? Esse aí. Aniversário Macabro. Eu esqueci o nome do filme. Eu não me lembro. 72. É um filme de 72. Foi bom, pelo menos, pra começar a carreira, né? Não. Pra começar a carreira, esse já foi um filme do caralho. Foi um filme muito bom mesmo, porque ele meio que mudou o paradigma do horror, né? Em 72, o cara tá fazendo um filme que E ele, inclusive, explora esse lado realista, né? O trailer tem um trailer clássico desse filme que ele faz realmente, assim, pra evitar desmaiar, continue repetindo pra si mesmo. É só um filme. É só um filme. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. É só um filme. Ele repete isso em Pânico. É verdade. Ele faz uma... ele faz autorreferências também. Ele... esse filme também, a outra autorreferência a Aniversário Macabro que ele faz posteriormente é no A Hora do Pesadelo, né? Que é o Fred Krueger. É baseado no vilão principal, o líder da gangue, que se chama Krug. Krug, então ele adaptou pra Fred Krueger, né? Ele... o mauzão, né? Ele o meio que... balões. Ele fez uma autorreferência. É um filme que explora... Apesar que Fred Krueger estoura balões. É. Criancinhas. Mas Fred Krueger estoura outras coisas de criancinhas, né? É verdade. Tem aquela história, né? Okay. Vamos falar posteriormente de Hora do Pesadelo, a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Aniversário Macabro, o que dizer desse filme? Primeiramente, é a história de duas meninas, né? É duas Mari... amigas. Mary. Eu não lembro o nome dela. Não lembro o nome das personagens. É, fica Vanderleia. Mary Vanderleia. Duas adolescentes que querem ir 70. Muito num show nos anos 70. Do Bloodlust. Bloodlust. Que ele faz uma paródia, ir né? Ele show e transar com os caras, né? Ela achava que ia ser muito lindo, muito fofo. Pois é. Ele meio que explora. É Phyllis o nome da pirraia. Phyllis e Mary. Phyllis é a primeira a morrer. Ele explora esse clima do sonho spoiler, acabou, spoiler, dos hippies, né? Ele explora. Esse filme é após o assassinato, né, da mulher de Roman Polanski, né, pelo grupo hippie de Charles Manson, né? Eu ia falar Marilyn Manson, mas é Charles Manson. Então, ele explora esse clima de que o sonho acabou, né? Aquela história dos Beatles, né? O sonho acabou e tal. Ele pega esse lado dos bichos grilos, a galera paz e amor e tal, que vai pro show e tal. E, na verdade, é FDP pra caralho, né? A mãe da Mary fala, ela, pô, isso aqui devia ser a geração do amor, né? Mas não, vê o nome da banda, Bloodlust. Pois é, pois é. E ele começa assim, né? E o filme explora, assim, o horror e, com muito mau gosto, o humor também. Tem, assim, dois personagens que destoam totalmente do resto do filme, que são uma dupla de policiais, totalmente os trapalhões, os três patetas. Os caras chegam... a musiquinha... Só botar pra cá aqui, pô. Pois é. You're out of gas, you idiot. Out of gas? God damn. As cenas com eles destoam totalmente do filme. Você tá tenso, porque esse filme tem uma... cenas longas de estupro de outras violências. Tem até a clássica cena do boquete, né? Do sexo oral com mordidas, né? Com mordidas que é na hora da vingança. O boquete macabro. Esse filme, ele é, vamos dizer assim, é um precursor de uma tendência do exploitation chamada Rape and Revenge, né? Rape and Revenge. Estupro e vingança, né? Uma personagem... é estuprada, sofre uma violência sexual, uma violência vai lá, qualquer. Volta, tem um filme. E se vinga. Que é só isso, a história é só isso. São vários filmes, vários filmes. A Spit on Your Grave, né? Que é a vingança de Jennifer. Aquele... The Call Her One Eye, que é Thriller. Uhum. Thriller é a Green Film, né? Um filme, acho que é sueco e tal. Todos esses exploitations exploram esse mesmo filão. Exploitations exploram, né? Pois é. Esse enfim. Vai pra vinheta. E Wes Craven... só por ter feito esse filme, ele já entraria na história do horror, por ter trazido para um horror popular, um filme popular, esse tipo de abordagem, né? Ele contou praticamente a mesma história de Bergman, mas trazendo pro lado do exploitation. Só por esse filme ele já merecia. Esse filme também é precursor de filmes como Massacre da Serra Elétrica, que são verdadeiros marcos. É o Massacre da Serra Elétrica. E, posteriormente, do próprio Wes Craven, o Quadrilha de Sádicos, que é uma história bem parecida também. Em Aniversário Macabro tem uma serra elétrica. E tem uma serra Krug elétrica morre, no final. Krug é isso aí. Krug morre por causa da serra elétrica. E, enfim, esse filme, só por ele. Crossover. Só por ele, só por essa estreia, Wes Craven já poderia ser considerado um grande diretor de horror. É, mas. Mas ele continuou a sua carreira. Babies there. You there. Juicy. Depois ele fez um filme pornô maravilhoso, né? Um filme pornô chamado The Fireworks Woman. A mulher de fogos de artifício. Fogos de artifício. Sob o pseudônimo de Abe Snake. Abe Snake, né? Naquela época, né? 75, velho. Depois de Garganta Profunda, a galera queria ganhar uma grana, né? Filme pornô era barato, fácil de fazer e dava dinheiro, né? Então vamos fazer essa porra pra financiar o grande quadrilha de sádicos. I come back for you later, girlie. Que é um filme de 77, The Hills Have Eyes, né? O título original. Que é mais ou menos segue a mesma pegada de Aniversário Macabro. É um filme... Tem policiais. Não, mas ele melhora... Ele melhora aspectos do que ele tinha feito de errado no Aniversário Macabro. Uhum. E faz um filme decente. Qual ele sabe que é um filme decente. Show de bola. É uma história... De 0 a 10? De 0 a 10 eu daria 7. 7. É um filme bom, acima da média. É um filme bom. Acima da média de Wes Craven. Não, tô brincando. Wes Craven é um cara que tem muito, muito boas ideias, né? Esse filme, ele é baseado num... Levemente baseado numa história real, de uma família inglesa que vivia no mato. É uma lenda que é relacionada com a lenda dos lobisomens. Uma família que vivia no mato e matava viajantes. Cara, falando em lobisomem, me lembra Amaldiçoados, bicho. Vamos chegar lá. Infelizmente, a gente vai chegar lá. Infelizmente, vamos chegar em Amaldiçoados. The Hills Have Eyes tem uma família de deformados, né? Que moram nas montanhas. E a gente, durante o filme, a gente quase não vê essa família. Essa família, ela meio que se torna uma presença estranha que aparece de repente nas vítimas, né? Os protagonistas são uma família que está viajando de trailer pelo interior dos Estados Unidos e está querendo passear e tal. O carro quebra. E aquela velha história, né? O carro quebrou no meio do nada, fudeu, né? Tal. Twistas. Mas é de 77, tenha calma. Uhum. 77. Esse bicho tá muito nervoso, velho. Relaxa aí, pô. Não, pode ir. Não tô nervoso, não. 77, aí... Tô nervoso, não, pô. O que acontece? Esse filme também explora a mesma coisa. Não, tem cenas de estupro, tem cenas de assassinatos de animais, né? Tem um cachorrinho que morre e tal. Eu tô dando não, spoiler porque filme com mais de 30 anos... É, pode. Foda-se. Mas tem gente que não viu O Vento Levou, velho. Foda-se. Se você quer ver um filme e quer mostrar que o personagem é um cara mau, coloca ele machucando, chutando, algum cachorro. Ou estourando balões de criancinha. Krugen, em Aniversário Macabro. A primeira cena de Krugen, ele chega lá e com um cigarro estoura o balão do pirra. O pirra começa a chorar. Porra, velho. Maltratar a criança e cachorro, fudeu pra galera. É pra chocar. Né? É que nem aqueles vilões de novela. Quem não ficou chocado? É que nem aqueles vilões de novela que o cara encontra na rua e fala que filha da puta matou. O cachorro não é. Não, você fica com ódio dele. O cachorro não apenas é maltratado, como estripado, né? Ele aparece com as tripinhas de fora. É foda. E tem até um site. É de chorar. Tem até um site que... Eu esqueci ele o nome agora. Ele manda o pirra se mijar nas calças, né, bicho? Exatamente. É. Menino. Tu ainda tá falando de Aniversário Macabro, né? Isso é punk, velho. Porque Krugen me deixou abobado. Tem um site que ele previne esse negócio pras pessoas. Tipo, você pergunta se no filme algum cachorro morre ou é machucado, tá ligado? Não entendi. Tem um site que você coloca o nome do filme e o site fala se... Ah, sim. Aí a pessoa coloca lá, Canibal Holocausto, aparece duas páginas. A gente vai procurar o nome desse livro e botar no... Pronto, coloca no post. E aí você vê se algum cachorro morre ou não, porque tem pessoa que não vê a porra do filme. Assiste Quadrilha de Sádicos, né? O cachorrinho morre. Se você não gosta de cachorrinho que morre, você não assiste a Quadrilha de Sádicos. Mas se você gosta de horror, filme de terror, assista, porque... É perfeito, se você não conhece, vale a pena. Tem um remake, que eu acho que é de 2006, de Alexandre Aja, que por incrível que pareça é bom. E eu arrisco a dizer que é do mesmo nível. Que nem sempre remake é bom, né? Que é chamado de Viagem Maldita aqui. Vale a pena assistir também. Ele muda algumas coisas do enredo. A família bizarra é uma família modificada por radiação e tal. Ui. E, enfim, tem super força e tal. Mas é legal. O Alexandre Aja, ele faz um filme legal. O remake é um dos poucos remakes, assim, de horror contemporâneos, né, que vale a pena dar uma conferida. Uhum. Depois, ele faz um filme pra TV chamado Stranger in Our House. Alguém viu esse filme? Não. Eu não vi? Não. Eu também não. Pula. Depois ele fez Bênção Mortal, Deadly Blessing. Que é um filme também que faz muito tempo que eu vi e eu não lembro. Mas é um filme. Ele se passa num estado. Naquela religião. Uma religião tipo menonita, essa galera assim que é. Que mora num lugar. Como é a religião menonita? Essa galera que parou no tempo. Tipo, anda com carro lá. Tem um episódio tal, de Arquivo X. É. Vai no blog também, assistam esse episódio de Arquivo X. Pois é, Deadly Blessing se passa nisso aí, mas eu não lembro mais, muito mais do que isso. A galera se veste de preto. E depois chegamos ao nosso querido filme Monstro do Pântano, de 82. Tá. Deadly Blessing é de 81. Top. Swamp Thing é de 82 e eu assim, não quero acrescentar nada sobre esse filme. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Você quer acrescentar alguma coisa sobre o filme? Esse filme... Assim, assistam, né? Assistam, mas... Tipo, assim, o filme, ele não é porra, não é fuderoso, né? Pô, é um filme do caralho. Não. Mas, tipo, se não fosse por ele... Ele a DC Comics, aí, bosta. É, a DC Comics não ia... Que tá de parabéns, a DC Comics. Né? A DC Comics. Não ia notar que a porra do personagem tava sendo maltratado e não ia chamar grande Alan Moore, tá ligado? Pra refazer... A história do Monstro do Pântano. Tinha um potencial, né? É, exatamente. Tinha potencial, mas ninguém... E eu gosto muito de Swamp Thing. A gente até perdeu o filme, verdade. Né? Verdade. Apesar de que Alan Moore, em 82, tava no começo da carreira ainda e tal. Devia ser muito louco e tal. Enfim. Depois, os filmes que saíram em 84 são filmes importantes para o horror e para a carreira do Wes Craven e para o horror. Principalmente um deles. 80. O primeiro é Convite para o Inferno, Invitation to Hell. Para o Inferno. Gerado convite para que eu não lembro, eu não assisti esse filme, então não vou falar sobre ele. É, depois tem o Quadrilha de Sádicos 2, que ao contrário do primeiro, é ruim pra caramba, é horrível. Ele fez nas coxas, provavelmente fez obrigado aquela merda. Como a gente vê isso várias vezes durante tipo, essa. Ele consegue ser pior que o Massacre da Serra Elétrica 2, então vocês já sabem. Geralmente as continuações de filme que nível são De que nível é. É um filme. Totalmente sem graça e tal. Ele fez... O próprio Ghostface cinéfilo diz isso. Né? É o quê? O Ghostface, né? Toda continuação de filme é uma bosta. É o Ghostface que diz isso ou é aquele nerdão? Não lembro. De Pânico, né? Tá falando, né? Vamos lá. Mas em 84 saiu... From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror. Nightmare on Elm Street. Personagem icônico até hoje, que é Freddy Krueger. O Freddy Krueger. Que, pra criar o personagem, teve várias pistas que ele deu. Uma é do Aniversário Macabro, né? O Krueger. E, assim, primeiramente surgiu a ideia quando ele leu o artigo do Los Angeles Times, que falava sobre pesadelos de jovens adolescentes na época. Acho que era na Tailândia, né? Na Tailândia, ou era país asiático. Coisa assim. Tal. Não, ele dá essa referência no próprio filme, né? É, também. O Johnny Depp. Joãozinho Profundo. Joãozinho Profundo. E, tipo, aí ele pegou esse negócio. O nome também, além do Aniversário Macabro, veio de um colega de classe dele que praticava bullying com ele. Então ele já tava puto com esse nome. E a aparência era de um mendigo na rua dele que assustava ele toda vez que ele ia pra escola. É, tem um documentário sobre... Tem um documentário que eu acho que é de 2000 e... Não lembro se é 2011 ou 2006, eu tô... É sobre a história da série A Hora do Pesadelo. E também, nesse documentário, fala sobre a escolha das cores da camisa de Fred. Que é uma... É verde e vermelho. É um verde e vermelho que estrada. São cores escolhidas a dedo, porque são as cores que os daltônicos geralmente não veem. São cores e juntas elas têm um tom perturbador. Ou seja, até a própria imagem do personagem que merda, é construída pra sabe o que perturbar. Eu achando, sabe o que era? Na verdade, não achava isso, né? Porque é uma coisa que eu reparei. O sangue de Freddy Krueger é verde e o sangue das vítimas é vermelho. Que merda, né, bicho? É uma merda. Mas tem alguma razão nisso. Não, e eu adoro aquela cena, que ele corta aqui, ele está um cara de tapuru e um suco de uma vitamina de abacate. Tá ligado? Na cena da pontezinha, onde tá Johnny Depp, até quando eu achei, eu tava só desconfiando que era Johnny Depp. Quem é esse cara, né? Meu irmão parece muito Edward de Tesoura. Morte Cenoura. E ele fala pra Nancy. É Nancy, né? Nancy. Você sabe o que é que eles fazem na Tailândia, né? É essa deixa aí que ele dá, né? Aham. Uhum. No sonho eles dão as costas, né? Ele tira a energia. E aí vem aquela cena maluca no final, né? Que ela dá as costas pro Fred Krueger, né? E o Fred Krueger meio que toca nela e desaparece. Vira aquela coisa azul, assim, e desaparece. E aí você não entende. Porque, sinceramente, é uma coisa que eu queria descobrir. Aquela cena que ela tira o telefone do corta, né? Arranca o telefone do gancho. E aí ela atende. E aí sai a língua do Krueger lambendo na boca. Que é um clássico, né? E aí ela tava sonhando ou não, pô? Porque ele tava pegando o John Depp, né? Do outro lado da rua. E na casa dela, ela tava acordada, né? Até onde se sabe. Quer dizer que ela cochilou ali? Quer dizer que era tudo um sonho? Quer dizer que... Não, tipo, porque no sonho... Descubra. Descubra. Tipo, entre aspas, no mundo do sonho, tem aquele negócio que é um sonho através do telefone. Não, é circense, tá ligado? O universo dos sonhos são circenses. Tipo, não tem uma lógica. Não, mas uma a questão... lógica, assim. Então ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas a questão é, ele só via ele quem tava sonhando, pô. Então, ela cochilou. Quer dizer que ela cochilou ali, cochilou. Foi? É, cochilou. É Inception, né, bicho? Ela tava dormindo dentro de um sonho. Deu uma deixa pra Christopher Nolan, pô. E a gente não sabia disso. Não vou falar de Christopher Nolan. Ele brinca muito com essa história do... No sonho você tá indefeso, né? É, cara. E você... Muito assustador isso, né? E aquela coisa, o único jeito de fugir é... Acordando, né? Pois é. Você não pode dormir, na verdade. Você não pode dormir. Vocês lembram aquela cena do... a cena clássica da morte de Joãozinho Profundo, né? Da morte de Johnny Depp. Sim. Que é a cena da cama. Felipe quer falar uma coisa muito importante sobre essa morte. Eu? Quantos galões de sangue foram? 500. Isso. O estúdio, na verdade, o maquinário que eles fizeram pra fazer aquele quarto girar, porque a câmera só acompanha o movimento do quarto, a sala inteira gira, né? Pra poder despejar aquele líquido. Se você assistir, ele foi aproveitado em um filme maravilhoso de ruim, chamado Breaking 2, da Canon Films. O filme sobre é, ó, uma bosta. Top, o filme é top, que é uma história de um grupo de jovens da periferia que alcançam a graça através da arte, do rap e da dança. Tem uma cena clássica desse filme que é um dos personagens, ele fica andando pela parede e tal. Aí ele foi feito na mesma caixinha e tal da cena do Joãozinho Profundo. E o que é? Enfim. Agora, tipo, a gente precisa fazer um programa sobre a Canon Filmes pra falar sobre esse filme especificamente, porque merece. Tanto pro mundo merece de terror, A Hora do Pesadelo foi um sucesso, foi um negócio bom. E pra New Line, que tava à beira da falência, tá ligado? E foi a Hora do Pesadelo que salvou a New Line. A mina de ouro da New Line. Exatamente, cinema, né? Porque naquela época foi em 1984. 84. Ele arrecadou um pouco mais de 25 milhões de dólares. É um dinheiro da porra. É muito dinheiro. Dinheiro pra caralho. Em 84? Em 84, porra. Hoje eu queria ter 25 milhões de dólares, mas naquela época. Eu não tenho, pô. Eu também não faço tempo, muita caixão, não. Aqui pra tu. Aí, tipo. E foi um negócio muito prático, pô. E você vê agora grandes produções levando 6 meses pra filmar. Ele levou 32 dias, pô. É, naquela época era... 32 dias, bicho. 32 dias. E lembre-se que ele tava filmando Quadrilha de Sade com os dois. E Convite ao Inferno. Ele fez três filmes ao mesmo tempo. O Escreve Além de diretor roteirista é um ninja, né, bicho? Porra. O cara tinha que ser ninja, né? Nessa época o cara tinha que ser um ninja do cinema. E conseguiu criar uma obra-prima, né? Porque A Hora do Pesadelo é uma obra-prima do cinema de horror. Oh, com certeza, bicho. Cinema de horror é um filme que até marcou hoje, né? Época. É, pô. Que criou um ícone de horror. Ou seja, já estamos na segunda, vamos dizer assim, a segunda grande realização de Wes Craven, né? É. Ele trouxe esse fator do horror mais próximo das pessoas e também trouxe um ícone do cinema, né? Que é Fred Krueger. E a série A Hora do Pesadelo, né? Que virou um grande sucesso comercial, inclusive infantil. Chegou um momento que a série que já tinha desgringolado, os filmes já estavam mais pro lado do terror do que do terror, propriamente dito. E virou um personagem. Fred vs. Jason. Fred vs. Jason. Enfim, vamos falar sobre essa série depois. Não, porque, tipo, eu achei um fato interessante que o primeiro estúdio... Não, e até hoje, a geração de hoje conhece Fred Krueger ainda. Pô. Exatamente. Não, é um personagem, né? Então, fizeram um reboot, né? Eu acho que em 2011... 2011? 2006, não? 2011. Eu confundo 2006 com 2011. Eu sei que é recente o reboot de A Hora do Pesadelo. E provavelmente farão de novo, né? Porque é uma mina de ouro, né? Essa, esse negócio, esse tipo de franquia, né? Enfim. E eu tava vendo que o primeiro estúdio que eles pegaram pra fazer a Hora do Pesadelo foi a Disney. A Disney foi a primeira a gostar da ideia. E ele fez um filme posteriormente na Disney, né? Foi, exatamente. Um filme pra TV. Mas, tipo, a Disney fez assim, olha, ameniza um pouco ele fez pra um... gente colocar a classificação para as crianças, os adolescentes e tal. E ele simplesmente falou, não, não quero não, porra. Eu quero fazer do meu jeito, porque eu quero que o filme saia com essa minha visão, tá ligado? Porque senão não vai dar certo. Ele tocava foda, assim, ele dizia, cara, eu vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui ao mesmo tempo. Mas isso aqui eu vou... Tinha condição de fazer, aqui, eu... de fazer mais de um filme ao mesmo tempo, né? Balde. Três exatamente. Filmes, né? Três filmes ao mesmo tempo, né? Então, pra conseguir grana. Mas Deus, pelo menos ele colocou, bateu a... Todo mundo pensa pra pagar as contas, né? Bateu a cabeça, bateu a cabeça na mesa e disse, ó, vou fazer essa... Bateu a cabeça, né? Depois de Hora do Pesadelo, veio Hora do Pesadelo 2, isso foi? Não. Veio... Hora do Pesadelo 2 não é do Wes Craven. Fred... O Wes Craven só retoma a série em 89. Mas vamos por partes, né? Como diria... Jack Stripador. Depois ele faz Deadly Friend. Felipe dormiu ali. Que é o famoso... que é o famoso A Maldição de Samantha. A Maldição de Samantha. Aliás, o Novo Pesadelo não é de 89, é de 1994. Foi mal. A gente corta porque ficou feio, né? E já A Maldição de Samantha, que é um filme que eu nem lembro. Tem amigos meus que gostam desse filme. Tem uma cena clássica dele, que é a cena da bola de basquete, né? Todo mundo fala. Mas faz muito tempo que eu vi, então eu não vou comentar sobre ele. Ele foi um dos diretores daquele filme que eles fizeram sobre The Twilight Zone, né? The Twilight Zone. É aquele filme que tem John Landis e outros diretores e tal. Ele dirigiu um dos episódios de The Twilight Zone. É um filme de 85. E tem outra série também. Aliás, mito. Mais recente. Foi mal, errei. Ele dirigiu episódios da série The Twilight Zone. Mas... The Twilight Zone, já assistiu? Eu não assisti e não lembro. Já assistiu? Ninguém assistiu. É da década de 80, 85, 86. Eu confundi. Enfim. Em 88, ele faz The Serpent and the Rainbow. Esse filme é bom. Vale a pena assistir. É um filme... A Serpente e o Arco-Íris. A Serpente e o Arco-Íris. É um filme que fala de zumbis, mas não o zumbi... É o zumbi romeriano. Zumbi do voodoo. Isso é muito bom. Se passa no Caribe e tal. Ele tem referências a outros filmes que exploram esse tema, né? Como White Zombie e tal. É um filme legal. Mostra... Tem um... É assim, é com aquele cara... Aquele ator... Deixa eu lembrar o nome dele. É com aquele ator, Bill Pullman. Que ele faz o Dennis Allen. E se passa no Caribe. É um antropólogo que vai pro Haiti, né? Sobre uma... Ele descobre que pessoas estão sendo ressuscitadas por causa de uma substância que eles usam lá. E ele vai investigar, né, isso aí. Uhum. Só que ele descobre que, na verdade, a parada é punk. É pra se lascar. Enfim. É um filme que vale a pena ver. É pra fuder, meu velho. É pra fuder. Depois, em 89, ele fez Shocker, que é um terror, né? Ah, o Shocker. Chegou com aquele cara que fazia o diretor da FBI em Arquivo X. Como é o nome dele? Não lembro. Que ele fazia o Skinner. Com Skinner? É, o diretor Skinner. Ok. Tem mais alguma coisa pra falar dele. Sobre esse filme? Eu não vi. O Shocker? Shocker. Ah, dizem que é ruim. Eu não achei, não, cara. Eu também não vi Shocker. Agora eu não vi ninguém falar bem desse filme. Eu também não. Eu também não vi porra nenhuma, velho. Mas esse filme, né, de... Depois ele fez um filme pra TV chamado Night Visions. Alguém viu? O Night Visions? Também não. Também não. Então vamos pular. E ele fez, em 91, As Pessoas por Trás das Paredes. Que é baseado na obra de Stephen King, né? Stephen King, que é outro cara que tem muita ideia boa. Tem muita ideia boa. E também tem muitos altos e baixos. Verdade. Kill him. Eles vão pra uma casa, e nessa casa, é uma casa daquelas casas antigas e tal, cheia de típica americana, né? Uhum. E eles escutam uns barulhos e tal dentro da casa. Aquelas escadarias. É. Aliás, o nome em inglês é As pessoas embaixo das escadas. Né? As pessoas embaixo das escadas. E aqui no Brasil é As Criaturas Atrás das Paredes. Das paredes. E é uma tradução ao pé da letra. Que não é, eu não considero um filme de não. terror. É um filme mais de mistério e tal. Enfim, é um filme legal. Eu vi na época do VHS ainda. Então faz um tempinho que eu vi, mas é bacana. Enfim. Faz tempo pra caralho. Depois ele fez dirigiu um episódio da Nightmare Café. Ah, isso aí, tô ligado. Que eu não vi. E retomou, em 94, retomou a série A Hora do Pesadelo. Ele meio que bateu o pau na mesa de novo. E disse, ó, que putaria estão fazendo com o meu personagem. E esse filme é legal pra caramba. É um filme metalinguístico. Wes Craven interpreta ele mesmo no filme. Robert Englund, que é o ator que interpreta o Fred Krueger, né? O icônico personagem. O famigerado Fred Krueger. Ele interpreta também ele mesmo. E mostra, inclusive, tem uma cena que ele tá num programa de entrevistas e tal. Aí tem uma galera fã do personagem, enfim. O filme explora esse culto ao personagem Fred Krueger, né? A série A Hora do Pesadelo. E a protagonista, novamente, a atriz que fez a Nancy, né? Que é a Ritter. A Ritter, como é o nome dela? É a mesma atriz que fez a Heather Langenkamp. Nunca vou lembrar esse sobrenome. Fala de novo. Heather Langenkamp. Que fez a... Fez a Nancy, né? E, novamente, ela é a protagonista. E, nesse filme, ela interpreta ela mesma e o filho dela, né? Que são assombrados na vida real pelo verdadeiro Fred Krueger. Eles são assombrados. E ela, através dos conhecimentos adquiridos durante o filme e durante a história, né? Ela tenta se livrar do verdadeiro Fred Krueger, do Fred Krueger da vida real, né? Caralho, velho. Esse filme é massa. Porra. Depois ele fez O Vampiro no Brooklyn com Ed Murphy. Com o Ed, né? Foi o primeiro Vampiro Negro? Não foi o primeiro Vampiro Negro, peraí. É porque tem um vampiro Blácula, pô. Blácula é da década de 70, pô. Quem? Blácula. Ah, Blácula. Pô. I curse you with my name. You shall be... Blácula. Blácula. Velho. Pera aí. Calma. O Blackula. O famoso Exploitation, porra. O Blackula, pô. Um dos filmes mais famosos do Black Exploitation, pô. Década de 70, pô. Pera aí, calma lá. Depois veio o... Mas Ed Murphy. Em seguida, o cantor, o Will.i.am de Crepúsculo. Exatamente, é. É nisso que eu tava... Ele fez uma ponta com uma maquiagem assim. Cara, ele tá morrendo de calor, essa porra. Tá foda. E o Vampiro no Brooklyn mostra que o cara não fazia só terror, né? Ele já foi pra uma comédia aí e tal. E não ficou por baixo. Eu não, sinceramente, eu não gosto desse filme não, velho. Mas... Eu acho de boa, velho. Não, é Ed Murphy tentando parecer sério. Ou é só zoeiro o filme? Não, é comédia. É uma comédia. Não, mas é tentando ser sério. É comédia de Ed Murphy, velho. Enfim. Não, acho que não preciso entrar em maiores detalhes, né, sobre isso. Exatamente. Mas tem muito ficar bom, pô. Não, eu sei, pô, é um cara bom, mas ele tem um estilo próprio de fazer filme. Que homem. E ele já não tava mais no auge, né? Eu acho que o auge dele foi na década de 80 e tal, quando ele fez aquele 48 horas e tal. É 95. Mas ele ainda era um cara com certa influência, né, e tal. Com certa influência. É o Ed. Alô, galera, aqui é o Ed, ó. Aqui é o Ed. Um filme show. Show. Vampiro show. Em Brooklyn, show. E agora, em 96, chegamos à terceira grande realização de Wes Craven como diretor de cinema de horror, Pânico. Scream. Don't you blame the movies? Movies don't create psychos. Movies make psychos more creative. Então. Né? Que na verdade era pra ser Scary Movie, né? Mas a diretora, a produtora tal da Dimension, ela tinha ouvido uma música de Michael Jackson tal, que parceria com as pessoas. Nunca tô conhecido na época, né? Michael Jackson? Quem é Michael Jackson? É um cara que morreu. É um cara que morreu aí. Um cantor. Enfim. Que ele era negro, virou branco e depois cantou ficou cantou e roxo. Ator também. Cantou e ator, né? Exato. Performance. Claro. Aliás. Enfim. Performer. Enfim. Enfim. Aí, então eles deixaram de lado, colocaram o título real. E depois de alguns anos, a mesma Dimension fez um filme paródia do Pânico. Que é ruim pra caralho. Que é o... Todo Mundo em Pânico. Ah, eu gosto, velho. Eu gosto. Parabéns pelo mau gosto. Vamos passar ele daqui. Beleza, então foda-se pra você. Coloca o meu selo de aí dentro. Aí, tipo, eles colocaram. Aí aproveitaram e colocaram o Scary Movie. Foi, tipo, uma sátira. Da a Dimension sátira, sempre sátira, se é. Né? A Dimension sempre... explorando a si mesma, né? Explorando cada dimensão. Depois ele fez o... Explorando-se. Pânico 2. Aí, Pânico é legal porque é um filme também metalinguístico, como o Novo Pesadelo. É um filme que usa os clichês do horror, o né? Easter egg, né? Os clichês do slasher, principalmente, né? Que é o gênero, o subgênero do horror que ele reaviva, né? Slasher, pra quem não sabe, é um filme com... É a versão americana, vamos dizer assim, a versão americana do Diallo. É um assassino... Que é um assassino mascarado... Com a faca, né? É intocável, né? É, que é super forte, super super fodão, né? Como diz o Doninha lá, né? eu sou foda. I'm so super. Baby, believe me. I can literally do that. I'm so super. Ele meio que gerou uma nova tendência de novos slashers, né? De filmes assim, com personagens mascarados, assassinos, que o filme mais ou menos se baseia na contagem de mortos, né? Vamos dizer assim, né? E tem um mistério por trás, né? Aí depois tem aquele... Desse filme de Pânico geraram aqueles filmes... Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão passado. E também aquele outro filmezinho terrível, Lenda Urbana, né? Uhum. Enfim, e coisas do gênero, né? Toda semana... Aquela questão do adolescente, um grupo de adolescentes. É, um grupo de adolescentes e tal. Toda semana saía um novo, velho. Toda semana saía um novo e era igual a todos os outros, tá ligado? E crendo ou não, a gente acabou assistindo. Que só pra... Quebrou o gelo. Tá, foi quebrado. O gelo está quebrado. Queria que tivesse gelo aqui, meu velho. Calor da puta. Tá um calor do caramba, né? Não sei qual gelo vai ser quebrado aqui, velho. Do que se ligar vai sair, não. Ah, beleza. Não deixa quieto, problema. Deixa quieto. A gente tá fazendo indireta, não. A gente... É. Não é. A indireta foi feita. Vamos fazer um scary movie. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Cara, tem vários easter eggs, né? Você... Eles começam, né? Qual o seu filme de terror favorito? Aí ela fala, ah, Halloween. Ah, não, o meu é aquele lá que tem aquele cara que tem unhas grandes, né? Facas nas unhas. Ah, é o Freddy Krueger. Olha. É, o zelador, tem uma hora que ela abre a porta, pô, não tô lembrado agora. Ela abre a porta assim, aí tá um zelador, tipo, todo mal vestido, né? Só que a roupa que ele tá vestindo é um chapéu e um casaco verde e vermelho, listrado, né? Ela, ah, tá, aí fecha a porta lá, tipo... Tem essas referências, né? Não, e o próprio Ghostface, né? O assassino, ele é um aficionado por filme de terror, né? É um aficionado então, por filme de terror. Então, e ele liga pras pessoas, né? Pra perguntar sobre filme de terror, né? Essa é a grande marca dele, né? Pergunta, que, né? Que deixa o filme... Atenção, atenção. Eu acho que foi uma coisa show de bola esse lance do... É, que na verdade não é nem original, né? Tem um outro filme, 91, eu não lembro o nome... Que tem um personagem também que em determinado momento ele pensa, porra, eu tô num filme de terror. É. Aí ele começa a usar os clichês de filme de terror a favor de si mesmo. Uhum. Mas assim, Pânico é, vamos dizer assim, o primeiro filme mainstream, né? O primeiro filme que atinge um grande público com essa ideia, né? Uhum. É, ele tem esse mérito. Um grande público mesmo, né? Porque... É uma das maiores franquias do cinema. É, anos 90, o cara traz de novo o gênero slasher. Cria um ícone, porra, o segundo dele, né? O grande ícone dele. E qualquer Pânico pessoa que veja a máscara conhece, pô. É, e todo mundo Pânico tá aí. Né? Tem um lado bom e um lado negativo, né? O Pânico, ele é o... Define o horror na década de 90, né? Praticamente. O horror americano na década de 90, depois de Pânico, não é o mesmo, né? Uhum. Depois, ele fez Pânico 2... Em 97, que é ruim pra caramba, mas é aquela história, né? Talvez seja até uma tiração... Não é. Aquela história do segundo filme ser sempre uma bosta, né? A roupa do assassino era pra ser branca? Exatamente, era pra ser branca pra do Ghostface, no caso. Do Ghostface. Já que ele é um fantasma, né? É, porra. Pra ter o aparelhado completo. Mas acho que alguma pessoa no estúdio chegou assim: porra, bicho, parece com... mano, o Eddie Murphy, provavelmente, né? É, provavelmente. Falei, que merda é essa aí? Ei, brother. Parece o KKK. Aí ele fez, não, então vamos tirar essa porra aqui. Vamos colocar pelo menos um preto. Uhum. Né? Porque, porra, tudo escuro lá. Ah, parece de branco, porra. O cara nota na hora e corre. É verdade. Querendo ou não. Até que tá a primeira vez que eu assisti, eu não pensei em Ghostface, eu pensei na morte. É, também a pessoa liga. É, ele lembra a figura clássica da morte, né? Da morte. Aquela vestida de preto. De preto, com capuz preto, uma cara de caveira, né? É. Enfim, é a própria morte, né? É isso aí, cara. É isso aí. Depois ele fez, em 99, A Música do Coração. A Música do Coração. A Música do Coração. Com Meryl Streep. Love is in the Air. É o que, 99, é? 99. Que ele fez o seu drama, né? É, pois é. Eu não vi esse filme. Também não, mas dizem que é bom, assim, tipo, Meryl Streep foi indicada ao Oscar e tal. Deve ter sido bom, né? É. Assim, pelo menos pra ela, né? É, você que assistiu, participe e nos diga. Nos diga, esse filme é bom mesmo? Esse filme é bom? Ou é só bom pra ela? Nos convence a assistir. É. Esse filme é bom mesmo. Enfim. 2000 tem Pânico 3, que não é um filme ruim, não. É um filme legal. Não é um filme ruim. É. Ponto. O Wes Craven é um cara assim. Os filmes que ele faz, eu não acho que tenha nenhum. Não tenha nenhum. Talvez só A Hora do Pesadelo seja um filmaço mesmo. Os outros são decentes. Peraí, tu falasse qual o filme da Meryl Streep? A Música do Coração. A música do coração. Melodia do coração. Melodia do coração. Melodia do coração. Melodia. Enfim. A modelo. Pânico 3 é um filme legal. Assistível. E terminou, vamos dizer assim, terminou, entre aspas, né? Decentemente, a trilogia Pânico, né? Uhum. Enfim, porém... Porém... Porém... 2005, ele fez um filme que é favorito do nosso amigo Jonatas aqui, que é O Amaldiçoados. Um filme de lobisomem, né? Tá que pariu. Eu achei esse filme com o Mark Zuckerberg. Como é que é? O Mark Zuckerberg. Esse é o cara, o carinha do Facebook. O cara do a rede social. A rede social. O entusiasta da rede social. Um entusiasta das redes sociais, né? E com a filha da família Adams, a menina da família Adams. Christina Ricci. É. She's got a bony ass. And fat thighs. And bad skin. Fire! E... locou a fita, né? É, aí eu loquei e eu fui assistir Amaldiçoados. Tô querendo que eu assisti duas vezes. Porra! Parabéns pela. Eu assisti ele da metade pro fim. É, passando na televisão. Maravilha, maravilha. Ótimo. E ela mesmo, filme... sei lá, velho. Nossa, brother, puta que pariu. Ela é a primeira a virar o lobisomem lá. Ela... é, entre os dois aí. Ela é lobisomem. Ela... lobisoma, né? Lobisoma. E ela é muito punk, ela é muito dá dedo, né? Ela dá dedo. Tem uma cena que ela dá tá dedo, muito né? Possessa. Ela dá dedo, mano. Lobisomem dando dedo. Ela dá dedo, lobisomem, pô. Ela volta atrás e... irmão... vamos pular o filme, bicho? Esse filme é muito ruim. Né? Eu acho que o pior filme... falar uma coisa. Me desculpem as pessoas que gostam desse ator, esse Jesse, alguma coisa. Mas puta que pariu, velho. Eu odeio esse cara, velho. Eu vejo ele em Zumbilândia. Eu adoro Zumbilândia. Ele em Zumbilândia, a rede social. Puta que pariu. É a mesma coisa, porra. Não, e tem aquele filme que ele faz o mágico, né? É a mesma atuação. E ele é sempre tudo falando rápido assim, desse jeito, não sei o que. Eu falei, vai te fuder, porra. Tu vai criar outro Facebook agora, caralho, nessa mágica? Caralho, bicho. Bota fé também. Desculpa aí, desculpa aí, fãs desse ator. Eu também percebi isso, amigo Felipe Moura. Nada. Concordo. Desculpem aí, você que gosta desse ator. É. Desculpa, não, desculpe esse momento de euforia. Assim, depois ele fez Red Eye, que eu não vi, é um suspense. Ah, o Voo Noturno. Voo Noturno. Voo Noturno. Dizem que esse filme é retardo, cara. Eu ainda não tive tempo de assistir. Eu baixei ele e ainda tá no meu PC. Mas eu vou assistir. A capa é massa. A capa beleza, é legal. Mano. A capa é legal. Voo Noturno. Um terror que se passa dentro de um avião, dentro né, velho? Avião. Infelizmente eu fiquei sabendo que ele não passa todo no avião. Pelo jeito foi a Warner, foi? Não sei. Pelo jeito a produtora não queria que o filme tivesse cara de filme de baixa renda, né? Aí disse, não, você vai ter que filmar também. Baixo orçamento. É, de baixo orçamento. Me perdoe. Por só fazer no avião. É, no avião, cara. Você vai ter que... E ele é falado em inglês e em russo, né? Sério, bicho? Sério. Language? Language. Caralho, velho. Como é language? Como é línguas em russo? É, Rusprish. Vodka. Vodka. É vodka. Vodka. E como é... Skol. É. Vodka. Não hablo vodka. Não, Skol é... Não hablo vodka. Mas tipo... Cocaína. É. Você lembra da Arnold Schwarzenegger, não? Cocaína. Mas pra, por que ele fala russo? Ele tem um cara, um personagem... Sei russo. Lá, velho. Eu não vi o filme, pô. Ah, então foda-se. Cocaína. Então toca o... Cocaína. Foda-se nessa porra. Cara, ele... É, esse negócio de terror em aeronave passa aquela sensação de também de... De estar preso, né? De claustrofobia. Claustrofobia, é verdade. Deve ter uma tem, parada tem, assim. Eu tô falando do que ele deve ser, o filme. Sim, porque... sim. Mas eu achei... É, porque ninguém viu. Hoje mesmo eu achei isso. Se ele... Vamos dizer assim. Que você, se ele fez uma parada legal... É... Conseguiu aproveitar esse clima, esse filme é bom. Mas eu não vi, não sei. Bom, depois ele dirigiu um segmento do Paris Eu Te Amo, que é uma comédia, romance e drama, que eu também não vi. Ah, eu... Com Elijah Wood, o Frodo Bolseiro. É, Paris Jetam. Jetam. Paris Jetam. Tem que fazer biquinho pra falar francês. Fala aí, Felipe. Jetam. Isso não é aquele filme que tem o Tom Cruise, né? Não, tem o Frodo Bolseiro. Ah, é Elijah Wood. Elijah Wood. Frodo Bolseiro. Fazendo Frodo. Alguma coisa. Frodo. Depois seu ele. Bicha. Em 2010 saiu My Soul to Take. É um filme de horror. Take. Que eu não vi também. É, a galera fala bem desse filme, né? Não, ou não. Eu não vi porque eu tenho... é muito trash, eu, galera. Eu confesso que eu tenho um certo preconceito com os filmes de Wes Craven pós-pânico. Pós-pânico. Que, assim, eu peguei muita raiva desse gênero por um tempo. Aí eu sempre fico com o pé atrás. E... Mas esse filme... Eu já ouvi falar muito mal desse filme. Aí eu não tive curiosidade. Desculpem. É, que Deus o tenha, né? E o diabo também. Mas... Não me interessou. Não então. Me interessou. Um lindo foda-se pra você. Assim como Pânico 4 também. Que puta merda, né? Tá bom de pânico. Tá que pariu. 2011, ele saiu Pânico 4. Que tem um cartaz legal. Bonitinho e tal. A faca meio que transforma face do Ghostface. É bonito, velho. É bonito. Cadê? É bonito. Só isso é bonito. O queixo do Ghostface é a ponta da faca. Né? Ele insiste, né? O Escravo é um cara... Bonito, né? O Escravo é um cara de visão. Ele é um cara de visão. Singelo. Ele era, né? Era um ele cara era um cara de visão. Era um cara de visão, né? Porque ele aproveitava as ideias que tinham, que eram boas em outros filmes. É, aproveitava as próprias ideias pra ganhar mais dinheiro, né? Enfim, era um cara... É, ele é um cara esperto. Que sabe, era esperto. Porra, é visionário, porra. Um cara esperto. E... Eu acho que isso define bem o Escravo. É visionário. Esperto. Espertão, né? Olá. Espertão. Então. Trabalhou como professor e taxista. Ah, eu falei no início, porra. Fora. Aí. E aí vem remake de. Depois a gente já falou? Já, pô, 94. Michael pô. Bay. Não, porra. Ah, 2010, Michael tu Bay. Tu quer falar dos filmes que fizeram baseados o no remake, filme dele, né? Remake. É, a gente fala mais um pouquinho sobre isso, né? Que porra, o Freddy Krueger, nesse remake, ele era um amigo de Johnny Depp que acompanhava ele no set, tá ligado? Do primeiro Hora do Pesadelo. John Depp ia pro set com um amigo, e esse amigo se tornou o Freddy Krueger. Sério, velho? Remake de Michael Bay. Sério, velho? Sério. Puta que pariu. Puta não que... Não influenciou em porra nenhuma, mas... Daí a informação esse do você. Michael Bay, ele conta a história do Freddy antes ah, é, da morte. Ah, é. Ele faz a... Imagina, durante a série A Hora do Pesadelo... Origins, né? Então, é, durante a série... Já... Eu não lembro qual o filme. De Origins. Eu não lembro qual o filme da série da Hora do Pesadelo, mas eles... Aos poucos eles vão contando a origem do Fred Krueger. Ah, a origem que eu falei, mostrada... o Krug, de Aniversário Macabro, ele estourava o balão da criança. E a ideia original de Fred Krueger era que ele era um molestador de crianças. Molestador. Só que acharam... Não, eu não falei isso, era do pesadelo. Ah, ele virou assassino de crianças. Ele era um assassino, mas mudaram. Ele, na verdade, era um estuprador. Ele passou de molestador. De estuprador para assassino. A origem dele aparece na série, de 88 até 1990. Que é a série que... Que aparece o julgamento dele. Isso. Ele sendo encurralado na... Aí ele na fábrica, tá tendo um incêndio e ele virando aquela porra. Ele tá com fogo. Essa série é de baixo orçamento e tal, enfim, mas Wes Craven... Teve três temporadas, pelo menos, a primeira e a segunda. Ela é a precursora, é a precursora daquela série Conjo da Cripta, né? O que é isso aqui? Black Mass. Ah, Aliança do Crime. Não, é que tipo... Já falou? Esse filme não é de Wes Craven, é o novo filme de John Depp. É o novo? Que ele tá poderoso, sim, bicho. Tá sim. Todo caracterizado, tá, né? Eu acho que vai ser a melhor atuação dele. Porque, tipo, depois de Pirata do Caribe, ele só fazia Jack Sparrow. Então agora ele tá fazendo outra atuação. Eu acho que ele sempre fez Eduardo Mão de Tesoura, tá ligado? E ninguém percebeu, tá ligado? Ele faz basicamente o mesmo personagem, só que Jack Sparrow é Eduardo Mão de Tesoura cheirado, né? John Depp faz um filme de terror baseado no livro de Stephen King. É A Janela. Atrás da janela, sei lá. Não, rapaz, A mistura da janela, o segredo da janela, a janela secreta. Janela secreta. Pô, chutei, vai pra caralho, é isso aí. Ele gostou da adaptação? É uma bosta. Não, não gostei desse filme, não. Ele nunca gosta. Porque, porra, eu adoro o Iluminado, velho, de Kubrick. Mas por que é Kubrick? Stephen King é um otário, velho. Eu acho, velho, assim... Desculpa os fãs de Stephen King, mas eu acho ele otário pra caramba. Não tenho nada contra os livros dele, né, porra, de boa. Tu gosta de Stephen King? Porra, Felipe. Tá tudo bem. Tudo bem. Mas, tudo tipo, ele odeia qualquer adaptação, velho. Porque é otário. Dele. Puta que pariu. E ele resolveu, na década de 80, ele fez aquele filme de caminhões, né? Que é uma bosta, puta merda. Ele dirigiu aquele filme. Bosta. É muito ruim, é muito ruim. Muito ruim. Vamos fazer até um remake agora de uma história dele, que é o It. It. Tá ligado? Vixe, velho. Vocês viram... It é a origem do medo? A obra-prima do medo. É bom o filme? Não. It, uma obra-prima do medo. Na verdade, o filme não é bem um filme. É uma série pra TV, uma minissérie pra TV. Com, é porque o livro é grande pra caralho. Três episódios. Né? E eles adaptaram e ficou ruim. A única coisa legal do filme é o Pennywise, o palhaço, né? Acho que a figura dele é legal e tal. Eu vi algumas cenas, eu achei massa, velho. Assim, o personagem, tá ligado? É horrível, é horrível. Tipo, o personagem, enfim. Quer ver um filme que não daria nada e no caso não foi o... Ah, tá falando de Stephen King. Eu acho que a gente não deveria falar dele, porque... No próximo programa eu digo qual filme legal. Isso fica pro programa de Stephen King. Programa de Stephen King. A gente vai fazer um programa sobre Stephen King. Não, merece. Merece. Apesar de não gostar dele, mas ele merece. Eu acho que eu gosto da metade do filme dele, mas... You are ready for phase 4. Wes Craven. Assim, o legado de Wes Craven, o que é que vocês acham que ele deixou pra história do horror e pra história do cinema? Rapaz, ele deixou dois grandes ícones que vão ser imortais, eu acho. Porque... Freddy Krueger já tem o quê? 30? Mais de 30, 31 anos, né? E tá aí, bicho. Minha irmã de 12 anos conhece Freddy Krueger. E nunca assistiu. Virou um ícone da cultura popular. Virou um, né, ícone. Você não precisa assistir o filme pra saber quem é Freddy Krueger. Você não precisa assistir o filme O Pânico pra saber quem é Ghostface, sabe? Exatamente. Então é a prova de que é um ícone muito forte, né? É que até e ele agora. Provou... Vamos fazer um remake, uma série do Ghostface, né? De novo. De novo. Que pra mim ficou uma bela de uma bosta, a máscara. Que puta que pariu, era um negócio do... achava estiloso, velho. Negócio esticado, a boca esticada. Mas ficou meio... Eu acho que é porque ficou ele meio datado, né, velho? Mas bicho... Ficou muito anos 90 aquilo ali, pô. Mas porra, eu acho que pelo menos tá, mudava alguma coisa, mas... Tá ligado? Fazia o Ghostface que perguntava pelo WhatsApp, né? É verdade. Ei, boy. Qual o seu filme terror preferido? Aí bota um emoticon, né? Um emoticon daquele da faquinha, né? Uma pronto, faca assim, né? Então. Eu tô esperando pelos 20. Tô esperando assim, aí vem aquela tampa. Eu não tô mais. Foda. Bom, o Máquina Mistério, pra quem não sabe, é um programa gravado dentro de uma câmara de torturas. Na verdade, é uma sauna turca. E a gente fica aqui derretendo justamente pra trazer... Mesmo assim, a gente sofre, mas a gente quer trazer algum... conteúdo. Conteúdo e cultura, né? Vamos mostrar cultura pra esse povo? A gente passa cultura pra vocês. Fazendo falsetes. E por sinal, mas sendo torturados, né? Convidada. Melody está convidada pra fazer um falsete aqui no nosso programa. Se ela quiser. MC Melody. Ou a Débora dos falsetes, né? Seria. Não sei se ela vai ficar reconhecível depois do falsete, porque tem gente aqui que não aguenta e acaba esmurrando alguém, sei lá. E aí, dentro desse confinamento, né? dentro desse confinamento. Nós estamos aqui há 2 semanas assistindo alguns filmes, né? Porque só eu que tinha visto 2 filmes de Wes Craven. Eu não vi nenhum, bicho. O resto não tinha visto. Ninguém tinha visto nenhum filme. Aí a gente ficou confinado 2 semanas aqui na Câmara de Torturas. Assistindo Wes Craven. Assistindo Wes Craven, no calor. Assistindo um exemplo. Choque. Inclusive, o próprio Fred Krueger apareceu em determinado momento. Só porque a gente... É, a gente cochilou e tal. Vacilou. Cochilou, né? Vacilou, né? Gás enfim. Carbono dá pra cochilar, né, bicho? Ainda acordou com ele e... Lambei, não. A boca... Rapaz, comigo não, mas... A língua saiu do microfone aqui. Foi. Acho que ele tava com a mão apoiada em mim e te lambendo. Eu acho que foi. Foi isso. Enfim. Sobre o Wes Craven. Vamos parar de falar merda. Um filme preferido. Felipe Moura. Ele não assistiu muito. Felipe Vilar. Bom, tem um filme favorito que eu acho que é A Hora do Pesadelo, né? A Hora do Pesadelo é um filme legal e tal. Mas eu acho que Quadrilha de Sádicos é um filme que merece ser visto. Por isso eu vou reforçar aqui a recomendação. É um filmaço e que... Vejam o remake também, mas vejam o original. Dê uma chance ao original, porque vale a pena. É um filme muito legal. Essa nós é a recomendação que eu deixo. Chance. E Jonatas Vieira? Eu ainda não assisti o Voo Noturno, mas como tem boas recomendações e eu me convenci de assistir, então acho que quem está ouvindo também se convence e vai assistir o Voo Noturno. É Red Eye, em inglês. E para quem não assistiu o Pânico, assiste o Pânico. Para quem não assistiu o Aniversário Macabro, eu digo, assiste o Aniversário Macabro. Mas é só um filme, relaxem, é só um filme. É só um filme. E eu sempre recomendo o Subting, assista, velho. Monstro do Panda também. Assista. Puta, velho. Assista Amor de Soares também. Assista Amor de Soares também. Só pra levar uma dedada da Lobisoma. É, você pula pro final e... Mas Monstro do Panda também é bom você ver, pelo menos pra... Ah, é uma merda, mas porra. É uma merda, mas vale a pena, vale a pena. Tá ligado? Ah, não, nunca vi. Porra, veja. Tá ligado? Beleza. Só daquela cena do sexo, da mina comendo um ovinho pra trepar com o monstro. Do caralho, velho. Aí, ó. Pronto. É de encher os olhos do cinéfilo. Encher os olhos. E pro próximo programa, né? A gente vai falar sobre quadrinho. Quadrinhos. O quê? Quadrinhos. Quadrinhos. Vou no falar programa, vai... muito mais do que nesse programa. Lógico. Você me deu a aula, no caso, no próximo programa vai ser de Felipe Moura. Ele é... Eu tô aqui. Ele é doutor PhD na Universidade de Quadrinhos do Instituto Maurício de Souza. Exatamente. Quadrinhólogo. Quadrinhólogo. Entusiasta. Quadrinhéfilo. Entusiasta das histórias em quadrinhos. Exatamente. Exato. Exato. Milo Manara. E vamos falar sobre... Marvel. Marvel. Marvel. Marvel Comics. Marvel. Marvel. Que não é a DC, mas também está de parabéns, né? Não é a DC, mas a gente vai falar sobre Marvel, né? Pau no cu de todo mundo. Depois dessa câmara de torturas aqui, eu acho que... Todo mundo! Uhul! E... Puta que pariu. Essas crianças são todo massa. Mundo. Tô fazendo a minha parte. Ei! E. Tá indo pro programa? Vamos dar um recado aí, qualquer coisa. Eu vou parafrasear uma frase de um livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. E como dizia Deus, a mensagem de Deus num planeta, desculpe pelo inconveniente. É isso aí. Obrigado pelos peixes. Obrigado. Até mais. Até o próximo Máquina Mistério. Máquina Mistério. Só, galera! Tchau!